4-4. Autorizado, direcionamento, chama para o táxi, vamos descobrir. Para táxi. Paulo Salvador, bom dia, gol no 790. Informação, piloto. Informação em curso Lima, gol no 790, pronto, cópia. Pronto. Gol no 790, para o aeroporto de Guararapes. Autorizado, via de voo no 7, nível de voo 370. Subida Puca, transição Caju, a bomba de decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Controle Salvador 120, décima 8, transponder 5171, gol no 790. Autorizado, decolagem 370, comparo rota do plano de voo para o gol no 7, decola da pista 1-0, com curva à esquerda, Puca Caju, transponder 5171, controla a porta 1208, gol no 790. Gol no 790, chame pronto para pushback acionamento. Estabilizado, 3436. São 3436, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, boa. Oi, Salvador, está 3436, estabilizado. Papatango Zulu, Papa Whisky, mantenha-se em condições visuais, encontra-se no espaço aéreo Golfo, confirma estimado para pouso, espera de Santana. Dará 372. Conhecido no setor, mantenha-se em condições visuais, espera de Santana. Tango Zulu, Papa Whisky, informam que a descida está a critério. Posto 082, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Reporte estabilizado, procedimento VR. 2000 pés, 1013, azul 4089. Bom, no 556, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Índia e Alfa. Torre 98, decimal 95, ajuste 1-0, 1-3. Voo no 556, bom dia. Mantém enquanto espera a pista no zero. Estacionar 6356, ação de identificação dessa via chega da Mari para nível 050. Desculpa, 050, para 6356, desconsidere via chegada a Marta, autorizado Sierra Vito 368 para procedimento RNAV. Gono 556, autorizado a linha e mantém Y0. Mantém Y0, Gono. TAM 3436, solo 51, direita 121, décimo 9. Direita 219, TAM 3436. Solo Salvador, bom dia, TAM 3436, livrou via Eco. TAM 3436, táxi via Alfa, Juliette, confirmando, táxi via Alfa, aguarde confirmação do portão de parada. Central, Alfa, aguarde a confirmação do portão, TAM 3436. Dado decolate no zero, vento 110 graus, 149. Previsão para início do pushback, senhor? Olha, sem previsão. Gente. Torre Azul 4082, final 104 milhas. Azul 4082, trave avistado. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste padrão. Ajuste padrão, ciente Azul 4082. Pista Juliette, até 3436. Via Juliette, gate 06. Azul 4082, autorizado pouso, vista 10, vento 110 graus, 149. Ele pouso no 0, azul 4082. Voo 1556, decola 53, chama controle Salvador 120, décima 8. 208, voo 1556. Bavia, saída da EL para nível 360. Bavia da EL 360, vamos. Autorizado, time táxi, segundo 790. Thank you. 2845, autorizado, seu Vitax. Do 4082, no solo 55, livre à direita via Fox, solo Salvador 121-9. Deixa, via Fox, solo 121-9, azul 402. Salvador, 4082, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Confirmando, Alfa e Juliette para Gate 01, azul 4082. Alfa, Juliette para o Gate 01, azul 4082. Botango, Eco, Zulu, Novembro, Brasília. Botango, Eco, Zulu, Novembro, controle ciente. Mantenha-se em condições visuais, subida para 085, ajuste na 013. Acione o código transponder 0223. Oi, CM, a 356, desça para 4.000 bens, ajuste na 013, autorizado o procedimento RNAV, reporte nacional. Estou no 962, acendo identificação dessa via, chega da Mari para nível 050. Mantenha a chegada, aguarde para voar o Serra Vito 366. Uno 790, táxi via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera da pista no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3. 2895, táxi via Batum no Índia, até o ponto de chegada da pista 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 3. Salvador, bom dia, bom 790 próximo do ponto de espera da 10 próximo. Bono 790, bom dia. Autorizado alinhar e decolar 10, vento 100 graus, 159. Autorizado alinhar e decolar 10 para o 1790. Gol 556, chame centro Recife em 125.1, alterna 128.8. Boa tarde, Oxanair 62, 13. Oxanair 62, 13. Informação em curso Lima, ajuste 10 no 3. Pronto, cópia, galhão. Lima, tio, temos a Lima, pronto, cópia. Oxanair 62, 13 para o aeroporto do Galeão, autorizado via Irumi, Upper November 857, Monso, nível de voo 360. Subida da Euleda, Irumi, após decolagem da pistão 10, primeira curva direita. Controle Salvador 120.8, transponder 5403, Oceaner 6213. Estimativo autorizado para Galeão 360, Dael, Leda Irumi, Upper November 857, Alto. Primeira curva direita da pista 10208 e 5403. Correto, chame pronto para o feedback de saneamento, Oceaner 6213. Amiga 370. Dia para 370, 1790. 6356, torre 118, decimal 95. Chana 6356, torre 118, decimal 95. Oxana 6356. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 129. E pouso 10, 3895, visual com tráfego na final 10. Então 3895, após o pouso do mesmo, 318 da Avianca, autorizado anel e manter pista 10. Alô, boa tarde, 3745. 745, informação em Porto Lima, justo no 013, pronto, corte. Paciente da Lima, pronto para corte. São 3745 para São Paulo, Congonhas, autorizado via Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 16, Osmo, direto Confins, direto... O que foi isso? Direto Chomode, nível de voo 360, subida da Euleto da Motiva, após a colagem da pista 10, primeira curva direita. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5167. Apelou no 64, com o show bot, apelou 30, Dael, Leta, Mota, primeiro posto pela direita, pela D10, 120.8. 567, transponder 3745. 3745, correto. Chame pronto para o Pushback Sonar. Chamar a minha Sonar. Oceanair 6356, táxi via Alfa, Juliette, gate 03. Alfa, Juliette, 03. Sandra 395, decimal controle? Afirmo, Sandra 395, decolou aos 07, controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, é o SAM 3895. SAM 3895, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 340. Via saída da EL para 340, pode? Possibilidade de voar, motiva? Mantenha a saída, guarde a autorização de Recife. Leda ajuda o 3895. 3895, Leda autorizando. Prode Leda, guarda a morte, batendo 3895. 1790, chame Recife, 26.85, contorno 25.45. 2.85.45, boa tarde, bom trabalho, vou 790. Uniforme Alfa Kilo Vito, prossiga. Confirmando 455, é chamado? Gente, confirma a altitude que está mantendo, não tem o modo charge. Se possível, faça um check no equipamento, não recebe o modo charge. Informo apenas próximo a Valença, próximo de um Papa Alfa 31, mantendo o 085. dia. Tiago, nós 520, Papa Uniforme Alfa Kilo Vitor. Serra Victor 366, estabilizando RNAVE Tristão 0, Gol 1962. Gol 1962, chame a torre de frequência 1918.95. Chamar a torre de Salvador 1918.95, Gol 1962. Torre de Salvador, bom dia, Gol 962, estabilizado RNAVE, Tristão no zero, a 3 milhas para o Serra Victor 372. Gol 1962, bom dia. Ajuste padrão, contigo a aproximação, reporta no 372, ainda não visual. Chama nessa aproximação, ajuste no 013, Gol 1962. Salvador, o azul 4463 solicita zero com 9 metros. 3895 da presente, autorizada por Odmotiva. Patango Eco Zulu November, para informação, o tráfego coração ultra leve, a posição de 12 horas a 13 milhas, mantendo 075, pode coordenação comigo. O 083, prossiga. Desculpe, eu ajudo 4463. Trelhaus, está pronto cópia? Está pronto cópia, eu ajudo 4463. Azul 4463, no aeroporto de Ilhéus, autorizado via Golf 677, nível de voo 180, subida coral, após a colagem da pistola 0, curva direita, controle 120.8, transponder 0275, azul 4463. Autorizado 180 para Ilhéus. Golfo 677, coral, após decolar de curva direita, controle de saída 208, responde 0275. Afirmo, azul 4463, chame pronto para puxar o funcionamento. Agora pronto para puxar o funcionamento, azul 4463. 962, no solo Zuno 6, libera via Fox, solo Salvador no 21, décimo 9. 21, 9 na Fox, Gol 962. Salvador, bom dia, Gol 962, quebrando. Gol 962, táxi via Alfa, Juliette, gate 04. Alfa, Juliette, gate 4, 962. 0, decimal 1. Bom dia, Gol 864. 1864. Informação em curso Lima, Justo no 012. Pronto, copy, Maceió. Por favor. 1864, para o aeroporto de Maceió. Autorizado via Pesolo 17. Devia de voo 350. Subida Pulca, transição Caju. Após decolagem da pista 10. Curva à esquerda. Controle Salvador 120.8, transponder 5421, Gol no 864. 350 é o nível, Aperzulu 17, Pulca Caju da 10 com curva esquerda. 120.8 é o transponder 5421, ou melhor, 5421 é o transponder e o controle é o 208, com 864. Protegimento correto, chame para puxacionamento, Gol no 864. Está mal, obrigado. Paulo, Gol 962. 1962, táxi Alfa, Juliette, gate 04. Gente, para o Porto Portão 4, só gostaria de reportar antes da táxi 6kg, um buraco à esquerda da faixa de táxi, a gente vê que ele foi coberto, mas a cobertura está saindo, já está bem fundo ali. Cliente, chegou no 962, iremos reportar. Obrigado. 3895, chame Recife, 1251, alterno 28, décima 8. Terra Kilo Índia, confirma intenção e procedimento NZB Zulu. RNAV. Terra Kilo Índia, autorizado Sierra Vida 366 para o procedimento RNAV. Terra Kilo Índia, copiou o controle? Passou para a parte Sierra Kilo Índia. Copiou, Sierra Vida 366, PSA da 10 Sierra Kilo Índia. Na aproximação final, interessante cancelamento, pouso na 197. Ciente, autorizado descida para 2.500 reais, ajuste na 012, reporte na final. 012, Sierra Kilo Índia. Airman 2013. Bravo 18, Papa Chevy, estacionamento. Autorizado, chame táxi, Chanel 6213. Chama táxi, 6213. Tango Kilo Romeo Oscar, prossiga. Kilo Romeo Oscar, confirme POB. Obrigado, 1-0, mantenha as condições visuais. 1-1510, via corretores, ajuste na 0-1-2, reporte Paris. Vitor Filo Quebec, prossiga. Ciência, aguarde cópia. Salvador Montinho, 3437, formação Lima, para cópia Brasília, nível 360. 3437, número 2 para cópia, aguarde. No 1864, no 05, aguarde. Chamado de 3 minutos para iniciar o pushback. Aguardando. Ajuste no 012. Mandei para o Serra 366, Serra Kilo Índia. Vitor Kilo Quebec para João Durval, autorizado no meu PES, inicialmente corredor Axé. Decola da pista 17 com curva direita. Controle Salvador 1-10-8, transponder 0131, Vitor Kilo Quebec. Confirme, Alberto. Norte, Vitor Kilo Quebec, para acionamento táxi, torre no noite, decimal 95. Então 3437, pronto, cópia. Copiar, 3437. Então 3437 para o aeroporto de Brasília, autorizado via Perzulu 17, nível de voo 340, subida Arbor 1, transição Elefa. Após decolagem da pistola 0, primeira curva direita, transponder 5424, controle Salvador 120, decimal 8, então 3437. Brasília, 340 foi o nível autorizado, decola na 10 na Arbor, Elefa, curva direita, Arbor 1. Elefa com curva direita, Perzulu 175424, transponder 120, decimal 8 para o TAN 3437, o gate é o 612. Gente, TAN 3437, chame pronto para ajudar o acionamento. Chamar, TAN 3437. Oceané 6213, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 100 graus, 159. Alinhar e decolar, cabeceira 10, Oceané 6213. 864, na escuta? Eu sei. Autorizado, pistão de acionamento, chame táxi. Vou chamar 864. Vitor Kilo Quebec, bom dia. Lívia Sonar, reporte táxi. Desculpa, Romeu com Victor. Gente, falta com o Romeu com Victor. Reporte no ponto de espera da Papá para cruzamento da pista. Base para final, o quanto vai te gente, pelo Romeu, chame a torre 198, decimal 95. Obrigado. 100 graus no menos. Livre pouso no 7, o Sierra que no índio. Torre, Papadango, Kilo, Romeu Oscar. Papadango, Kilo, Romeu Oscar. Ajuste no 0, no 2, vento 100 graus, 169. Autorizado final no 7, aguardando autorização de pouso, segue com o número 2. Cachorro, V12, final no 7, com o número 2, pela 9. Torre, Vitor, pelo Quebec, acionado, 3 a bordo, alterna Salvador, da próxima táxi. Gente, Vitor, Kilo Quebec, livre táxi após a espera do papá. Quebec. Oxanai 6213, decola os 3-0, controle Salvador 120, decimal 8. 308. Controle, boa tarde, Oceané 6213, decolando a segunda, quando possível, para o Adileda ou Irone. Oceané 6213, contatada a decolagem, sua para nível 360, após 2000, peça autorizada para o Adileda. Positivo, após 2000, vai voar a Adileda. Romeu Golf Victor, autorizado o cruzamento da pista no 735, segue via Quebec, Mike Lima, na Lima, Solo Salvador, 21-19. Sierra Kilo Índio no solo aos 31, confirma o pátio. Gente, Zalek Drex segue agilizando o táxi, livra na Quebec aguarda para cruzamento ingressando no 45. Afirmo, livre a pista via Quebec, faz o backtrack e aguarda para prosseguir o táxi, se é aqui mesmo. Salvador, Azul 4463, solicita pushback, né? Azul 4463, estimada de 3 minutos para iniciar o pushback, tem dois tráfegos agora saindo do pátio, vai aguardar o táxi dos meses. Aguardo, Azul 4463. Para o táxi, 3745177 OPOB, 320, alternando galhão. Então 3745, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, turno no 8395, ajuste 10, 12. 1012 agora, Índia Alfa na ponto de espera da 10, 3895, a torre 3745, grato, boa tarde. Alô, Salvador, boa tarde, eu vou 2067, tem informação Lima. Está no 2010, autorização de tráfego para Guarulhos. Bom, 2067, ajuste agora no 0, 12, pronto, copy. Pronto, copy. 2067 para Guarulhos, autorizado via Upper Zulu no 0, com vague, de Upper Zulu no 6, pósmo, direto com fins, Upper Zulu 21 no Mochepe, nível de voo 360, subida da Euleda Motiva, após decolagem da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5431, controle Salvador 120.8, voo 2067. Autorizado Guarulhos, nível 360, que é o pêndulo 10, o base, o pêndulo 16, Cosmo, com o pêndulo 21, o Mochete. Decola na 10, com a primeira curva à direita, na sede da El, Leda, Motiva. Transponder 5431, controle 120.8, para o voo 2067. Voo 2067, time pronto para o estacionamento. Maravilha, estacionamento, voo 2067. Para o táxi 864, 128 a bordo, 2 horas, Aracaju. 1864, táxi livre via pátio Índia e Alfa. No ponto de espera da pista 10, chame a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, 12. Índia Alfa, 2-5-12, 864, obrigado. Colo Mandeta 3437, na 62, puxa e pega acionamento. Então 3437, aguarde, 2 minutos, estimado para puxar. Na 34. Principal. Mandeta 3447. Muito boa tarde, 3745, está no ponto de espera pronto. Então 3745, boa tarde, autorizado a linha de colapso no 0, vento 100 graus, 139. A linha esquerda no 0, 3745. Gente, o Kilo Romeo Oscar, taxi à frente, passa pela táxi aí, papai, e faz um novo backtrack para após ingressar. O meu Golf Victor, não escuta? Gente, Papatango, Romeu, Golf Victor. Autorizado táxi via pista 1735 até a Lima. Na Lima chama solo 121-9. No 4463, autorizado para o estacionamento, chame para o táxi. Obrigado por estacionamento, chamada para o táxi, no 4463. Então 3437, autorizado, para o estacionamento, chame táxi. Autorizado, suportar a táxi, na 3437. Está quase com a espera pronta. O 864, autorizado, alinhar e manter que no 0. Alinhar e manter no 0, 864. Quilômetro Oscar, livre táxi via Papá até o 45. Papá, Serra aqui no Índia, autorizado táxi via Papá até o 45. Tango Bravo, Quilo Índia, para Valença, pronto, cópia. Papatango Bravo, Kilo Índia, para Valença, autorizado nível de voo 040, radial 259, decola da pista no 7. Primeira curva direita, subida Coral, e após será autorizado controle direto Valença. Controle 120.8, o transponder 0122, Bravo, Kilo Índia. Então 3745, decola os 37, controle Salvador, 120, décima 8. 208745, buraco, boa. Papatango Vitor, Kilo Quebec, reporta alinhado e pronto na cabeceira 17. Quebec. Torre Salvador, boa tarde. Passarelo 2230, transfere. Passarelo 2230, boa tarde, ajuste no 02. Continua a aproximação, guarda a pista livre. Informo, 37 acabou alinhado na cabeceira 10, já está em dia rolagem. Tá, ciente, então, 1,5 do 366. Salvador, o gol 2067. Poderia confirmar um atraso com a nossa da guarda? Ele está esperando. Gol no 864. Autorizado decolar pista no 020, 100 graus, 139. Então decolar de gol no 864. Bravo Kilo Índia copiou, sabe? Negativa, saída Coral até 20 milhas. E após direto Valença. Bravo, Kilo Índia, confirme o B02. Kilo Índia, para acionamento de táxi, torre no 8, decimal 95. Voo no 864, decola os 39, controle Salvador no 20, decimal 8. 208, obrigado. Controle de Salvador, voo no 864. Uno 864, subo 350, saída Fuca, transição Aru. Saída Fuca, acendeu 350, transição Aru. Uno 864. Reporte, não há tráfego a informar, Alfa Kilo Vitor. Informe quando iniciar a descida. Gente, o passarelo 2230. Tráfego já avistado. Vento 100 graus, 159. Autorizado pouso, pista no zero. Livre, pouso no zero, 2230. 437. Vamos, número 2, segue o tráfego azul. Ponte espera 295, ajuste com 012 para o 3437. Solo Salvador, voo 6067 para o táxi, 189, a bordo, 4.5 km da terra, Florianópolis. Confirme somente a autonomia? 4.5. Voo 2067, táxi via Atiuno, Índia, ponto de espera da pista no zero, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2, é o número 3 no táxi, após Embraer 190 da Azul e Airbus da TAM. Então, vai seguir o TAM via Pátio Índia para o ponto de espera da 10, ajuste 10, 12, o voo 2, 0. Com o tráfego que está na final da 10, não sei se o senhor visualiza o mesmo. Bom, está com ele à vista agora, senhor. Aguarde o posto da aeronave e o senhor será autorizado direto cedo. Muito obrigado, Quebec. seguindo o tráfego da Gol, está livre até o Pátio 3. Sim, isso é o mais forte. Salve Salvador, 14463, 98 no seu dia, 1 hora e 37 autonomia, Viana Salvador, é, táxi. Azul 4463, táxi via Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 2. Índia Alfa, é, ponto de espera da 10, torre 18, ajuste 10 no 2. Baixo 463. 45 positivo? Afirmativo. Alex. Hotel Romeo Golf, número 2 para cópia, aguarde. Azul 4463, autorizado alinhar e manter-se no zero. Autorizado alinhar e manter no zero, azul 4463. Sarei do 2230, no solo 43, livre à direita, solo 121, décimo 9. 219, 260. Era 22, passaria do 2230, taxi de Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3. Mando Alfa Juliette, é remota 1-2 do parte 1, para passaria do 2230. Ah, então entendido, prossegue Juliette para o 1-2, sim. Autorizado, Decalático no 0, vento 100 graus, 159. Autorizado, Decalático no 0, azul. Oi, bom dia, 3437, ponto de espera da 10, pronto. Então 3437, bom dia. Pode início da rolagem da Embraer Azul, autorizado alinhar e manter-se no zero. É, se pode a rolagem no azul, está autorizado alinhar e manter-se no zero, tá? 3437. Patango Romeu Golf Vitor, para o ponto de Aracaju, autorizado via Golf 677, nível de voo 090. Subida Conde, após decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, controle 1-2-0, 8, transporte.